alegria pro meu ser. A tristeza vai embora, é hora de louvar. Como um bálsamo eu sinto os acordes musicais lavando meu interior. A paz nasceu pra mim e por isso eu sou feliz. Jesus Cristo me salvou. Vai nas asas do vento, levando uma mensagem de amor. Penetra nos lugares que não posso ir, um canto sem igual, cheio de esplendor. Vai nas asas do vento, conduz uma harmonia celestial. Liberta o coração ferido pela dor, a mais linda canção angelical. Em minha vida e posso me alegrar. Já não sigo meus caminhos, em seus rastros vou andar sem olhar atrás. Sou mais um em teu rebanho, santifica-me, Senhor, eu te quero. Asas no vento, levando uma mensagem de amor. Penetra nos lugares que não posso ir, um canto sem igual, cheio de esplendor. Vai nas asas do vento, conduz uma harmonia celestial. Liberta o coração ferido pela dor, a mais linda canção angelical. O meu canto traz alegria.